3, zona Passarela, tá. Sente, mantém o ponto de espera. Portugal 022, the ground. Os 3 milhas do Mike Paparima. Sente, Lima, informe o solo, qual é a parte que vai se posicionar? Parte da DEI. Informe o solo, parte da DEI, vem um turno 20 graus, meia dúzia nós. 120 graus, meia dúzia nós, chama na DEI. Cola da pistão na zero, primeira curva direita, saída da L, lei da planeta direto. Controle 120, décima 8, telefone é 5102. Zero então para Ilhéus, nível 160, decola da pista 10, curva direita, saída da L, Leda pós direto. Frequência do controle 208, transponder 5102, trip 5415. 5415, chama para pushback acionado. Parar para push acionado, 5415. Nove, dois, cinco, decola 05, controle 208. 08, obrigado. Salvador, o gol 755, pushback acionamento 08. Obrigado, pushback acionar. Estamos para o táxi no 755. Maratá. ADI mantém nível de voo 360, sai da arma. Arbor 360, 9. Não, cockpit. Ali no seu solo, 06, frequência dele. Beijo, boa tarde. Eu passarei do 231, decolar, vento 1, 2, 0 graus, 8 anos. Decolar, 2, 3 anos. Felipe, tá pronto? Afirmativo, senhor, sigo 219, pronto. Autorizado, né, Matheus, sigo 219. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Juliette Tango Zulu, 7 da novembro, no ponto ideal. Salvador, Portugal, Zilo, Tutu, e quase por back, cara, pronto, dentro dela. Entrou de TAP, chame ideal de descida, chegada a Mari. parada e está a pista no ponto ideal. Juliette Tango Zulu. Este mantém 050, Juliette Tango Zulu. 050. 219, grato. Come back right to taxi. Okay, push back approved, push start approved, call 5104, call back to taxi, caution, 5-0-2. Salvador, vou no 755 para o táxi, com 102 a bordo, 102, Campinas, 3:25. 3190 da TAM, passando externo, baixado e travado. Ciente, continue a aproximação e informe a distância, ok? Se a visual aqui na vertical, manter a camada na final aí, acho que em torno de 1000 pés já deve estar avistando, ok? Pode usar. Vou reportar pro senhor. Então, vamos lá. Tipo 529, decola 09, controle 208. 208, grato, até daqui a pouco. Controle Salvador 5219 da Trip. Trip 5219, contato radar, sobe e mantém nível de voo 200. Subirá sem restrições para o 200, 5219. Salvador, agora no 755, está se aproximando do ponto 0 da 10, está visitando a aeronave final. 755, após a passagem da aeronave, vai alinhar e manter. Após a aeronave, ali manter, no 755. Pode não entender sua transmissão, poderia repetir por favor? Da Trip com referência, pode aprovar a Arboda presente? Autorizada. Autorizada a Arboda 5219. Trip 5241 chama Centro Recife, 1288 até no 260. Trip 5241 chamará Centro Recife, 1288 no 260. Grato e bom trabalho. Zero, solo aos 11, direita, 219, solo. Viva direito, um solo, obrigado, até amanhã. Voo 755, Ventura 409, segurando. Está livre a decolagem para o bom 7. Controle o passarelo 2231. Sossega. Queria como coordenar direto barreiras, por gentileza? Sente, vou em barreira. Barreira, obrigado. Muro 925, chama Centro Recife. 1288, alterno 260. 2260, tchau. Center on Portugal, 022, request taxi. 2 taxi approved, via engine, 2 loading point. There, contact the tower, frequency 118.6, turn 81017. Taxi India, holding point 10, tower 1186, and QNH, new QNH, 1017, Portugal 022. 022, how many people on board are there? Voo 755, sobre 360, contato radar vigilância. 360, voo 755. Portugal 022, you are clear to line up and take off. The wind is 160.6 knots. Go for take off on 0 Portugal 022. Portão 4, autorizado de chegar aqui a sua Portará para o táxi, está 3-1-4-0-4. Centro Recife, agora 12545, secundário 12685. 2545, 2685, obrigado, senhor. Responda 5-1-1-0. Recife, Aperisco 58, da 10 com a esquerda, Poca, Caju, 1208, controle, 51 no 0, transponder, vamos ao 18 segundos. Notifica corretinho para pushback acionamento. Maravilha. Portugal, boa noite, Tuanaira, call 1-2-0-8. Portugal 022, climb to flight level 370, radar contact and radar surveillance. Climb flight level 370, Portugal 022. Yeah. Mantendo as condições visuais, reporte Veracruz, Eco Alfa Oscar, altitude de corredor. Salvador, 601, informação, November. November. Foi sobre moduladas. São 3145, chamou? Afirmativo, Protax, estamos com 117 a bordo. Retenei o táxi ainda no ponto de espera 18.617. Confirme o alternado e a autonomia. Estamos alternando Guarulhos com 3 horas e 50. 6 horas e 50, Guarulhos e uma volta. Obrigado. Confirme outro aeronave, chamou? Azul 4206, autorização Recife 370. E Azul 4206, autorizado para Recife, nível 370, via Aperisco 58. Na cola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, transponda 5120. Recife nível 370, decola 10, na Puca, transição Caju. É pelo ISC 58, controle 1208, transponder 5120. Tá, Azul 4206, chama para pushback acionamento. Seu coeficiente é o 4206. Salvador, eu tô 3567. 3567, Brasília, 3844. Prossiga. Corujal 380, uniforme Zulu 17. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Sai da Arbor, após a Arbor eleva. Controle 120, décima 8. Transporte 5113. 380, Pedro 17, decolada 10. Arpor Elefant 208, 5113. Correte 3567, vem para pushback acionamento. Chama lá. boa tarde. Então, 3145 autorizado, aliás, decolar. Vento 1 no 50 graus, meia dúzia mais. Ali, decola. 3145. Gol 901, felicita pequeno desvio à direita para 225 por cerca de 20 milhas. Livre desvio à direita no 601, reporte na proa de Pelo. Autorizado, desvio, reporta Pelo no 601. Conforme reporte para o cruzamento da Bahia dos Santos, Paripe. Zulu autorizado a final no zero. A final do 1 no zero, Zulu. Cinco decolas 25, controle 208. 208, obrigado. Salvador, muito boa noite. Muito boa tarde, está 3145. 3145 da TAM, contato radar, sobe para o nível de voo 380 na chegada, na saída da El. Dael para o 320-3145. Trip 5219, chama Centro Recife 1288, alternativa 1260. 288-260-5289. Portugal 022, contact Recife Center. Frequency 126.85, enable 125.45. 2685, enable 125.45, Portugal 022, obrigado, cara. Boa noite, gol número 2, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 7. 3.017, gol 1, 0 2. Zulu, complete final, chame Tony no 8 desse mal meia. Tá, boa noite, senhor. Boa noite. Corre, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, continua a aproximação, vai pousar 1 no 0 ou no 7? 1 no 0, senhor, valores. Ok, tá autorizado o pouso, cheque o trem. Vento 1 no 60 graus, meia dúzia mais. Ele tá abaixado e checado, senhor. Boa noite, 02733. Baixa 02733, prossiga. Topaz militar, tornando Salvador, Salvador. 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia para treinamento vertical de Salvador, desvio prosseguimento, voo 2736, 30 de novembro. Intenções, decola a pista 1-0 após. Após, segue subida, a gente vai realizar primeiro o procedimento BOE. E após o procedimento, continua, permanece o tráfego como procedimento visual. 600, só um minuto pela coordenação. Enquanto aguarda a autorização, se possível, aciona e aguarde. Afirmativo, tem livre acionamento, você será do 733 aguardando. Aciona, com certeza. Cruzado ILS para o gol número 2, senhor? Cruzado gol número 2, deixa para 2003, informa o tráfego à sua esquerda, mantendo 1500 pés de corredores visuais. Estava formando o ILS, gol número 2, obrigado. Voando pelo, no 601. Certo. Gol número 601, não deixa para 3000, ajuste no 097. 3017 no 601. 1856, posição 2, pushback acionamento. Boa noite, 56, aguarde o ar. Depois da frente, passar a reta aguarda. Está autorizado, por isso é que é só, né? Vou fazer na equipe de Paulo, então, e chamarei para o táxi. Obrigado. Boa noite, o Xander 6143, ciente das condições. 567. Siga. Gentileza, poderia adiantar a saída para Brasília? Ah, bora. Ah, bom, obrigado. Será? Ah, é bom? Ah, firmo. Ah, tá aqui, obrigado. Chame agora a torre de frequência 1862, eu tomo o posto. Eu também, obrigado, meu Deus. 3145, chame o centro Recife, 1251 e alternado 13325. 251, 3325, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Alô, 01, autorizado a final de ERS, deixa para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. 2000 pés, vai repassar estabilizado agora, 601. 3, 1, 2, 7, 3, 3. Fechamento correto, chama para o acionamento. Paulo, estamos... Taxi Alfa, Kilo, Pat 3, estamos Lulu. Lulu. 0, gol no meio, 10. Aprovo para o táxi, 2, 7, 3, 3. Afirma 3 a bordo. Afirma 3 a bordo. Altímetro 1017, livre táxi, antes da interseção, chame torre 18, decimal 6. Chama essa interseção, torre 18. Salvador, boa noite, OTAN 3567, monitorando 10, pronto. Ciente, mantém a posição. Vai manter 3567.